A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tec. Dois itens, cheguei. Tudo bem, tudo trelê, belê, belê. Tamo juntos a partir agora aqui na rádio que completa você e no programa que é show de audiência por onde passa. E você interagindo aí através da internet aqui na sua rádio. Seja muito bem-vindo. Tá começando a partir agora pra você o nosso Programe-se. Tudo bem? Aqui é Eronildo Tec, muito prazer te conhecer. Tudo legal, tudo beleza, tudo firme. Na produção tem o Sandrão, que selecionou e traz uma pancada de música boa escolhida por você aí todos os dias. É só se ligar, ó, escolhe o seu playlist de quatro músicas, manda pra quem você quiser, oferece aí, manda beijo, abraço, enfim, o que você quiser e envia aqui pra nós, ó, programeasua@hotmail.com ou facebook.com/programe-se no ar. Juliana, a Kátia e a Terezinha e também a Helenilda, eu sempre tô mandando a cor aqui, alô pra Eli de Limeira. Alô, Eli! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquila, né? Bacana. Vamos lá, então, pra sequência dessa turminha aí. Tem Jota Quest, mandou bem, tem Afsi. Essa música toca pra caramba. Tem Grupo Bom Gosto, Molov. E fechando a sequência, banda Mercosul, Dieta. Começa agora o nosso Super! Anote o e-mail do Programe-se. programeasua@hotmail.com. Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender o lado bom, o bom do amor. O que aconteceu ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu. Você chegou que nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez. É novidade que tal passar bem, e no final é só eu e você. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender o lado bom, o bom do amor. O que aconteceu ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu, com teu. Você chegou que nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez, de vez. É novidade que tal passar bem, e no final é só eu e você. Yeah. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando junto. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando, e caminhando. A gente no futuro,

deixe nem te ver assim. Não vê que olho é olho, coração é coração. Pode ser tatuada, coração é coração. Pode ser sarada, coração é coração. Flor ou moreninha, coração é coração. Pode ser novinha, coração é coração. Pode ser tatuada, coração é coração. Pode ser sarada, coração é coração. Flor ou moreninha, coração é coração. Pode ser novinha, coração é coração. É isso aí, vem no balanço, vem no balanço. Tem dó, foi uma olhadinha à toa. Pior que a gente tava numa boa. Moló, e não fique zangada não. Tô vendo que olho é olho, coração é coração. Tem dó, foi uma olhadinha à toa. Pior que a gente tava numa boa. Moló, e não fique zangada não. Tô vendo que olho é olho, coração é coração. Você quis ir embora, só porque olhei a mulher tatuada. Não quis me dar beijo, não quis me dar bola. Não quis Coca-Cola, não queria nada. Já faz uma hora que eu estou falando sem você me ouvir. Quando o olho bate, o coração chora. Eu morro de medo de você partir. Tenha dó de mim, se eu olhei pra ela foi sem intenção. De rolar o peixe nem te ver assim. Que olho é olho, coração é coração. Pode ser tatuada, coração nem assim, coração. Pode ser sarada, coração é coração. Por moreninha, coração é coração. Pode ser novinha, coração é coração. Pode ser tatuada, coração é coração. Pode ser sarada, coração é coração. Por moreninha, coração é coração. Pode ser novinha, coração é coração. Pode ser tatuada, coração é coração. Pode ser tatuada. Pode ser magrinha, fofinha. Pode ser lourinha, moreninha, pretinha. Meu coração é todo seu, mulher. Ah, para com isso. Coração é coração. Coração é coração. É todo seu, meu coração. Olho é olho, coração é coração. Programe-se! Envie sua playlist na página do Facebook, facebook.com/programesenoar, ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. Piscina, esteira, jumping, bicicleta. Segunda-feira eu começo a minha dieta. Piscina, esteira, jumping, bicicleta. Segunda-feira eu começo. Posso até morrer. Segunda-feira eu começo. Piscina,

sua vida. Mas sua louca obsessão de viver só na curtição transforma tudo em despedida. A rodada tá rodada, ainda paga de gatinha. Você já perdeu a linha, não existe solução. A rodada tá pisada, ainda vi se oferecer. Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. Desse jeito eu acho que você vai mal. Vem, se entrega, começa a amar. Parte pra outro e sai achando tudo natural. E sem saber que quem se envolve com você pode ser o grande amor da sua vida. Mas sua louca obsessão de viver só na curtição transforma tudo em despedida. Tá rodada, ainda paga de gatinha. Você já perdeu a linha, não existe solução. Tá rodada, tá pisada, ainda vem se oferecer. Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. A rodada, tá rodada, ainda paga de gatinha. Você já perdeu a linha, não existe solução. A rodada, tá pisada, ainda vem se oferecer. Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. Valeu, Conrado e Alexandre. Aqui o programador é pra você. Programe-se. Just when I think I can take anymore, Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você, eu estava bêbado. Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você, me perdoa mesmo. Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você, eu estava bêbado. Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você, me perdoa mesmo. É que eu tava muito bêbado. Pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Com o Eronildo Tex. Continua. Bom, fala aqui pra você que tá vindo participar, entre em contato com a gente aqui no nosso e-mail, tá bom? Indicação aí no nosso e-mail. Você faz o playlist. Manda lá a sua lista de 4 músicas que você tá vindo curtir aqui pro nosso programa. Programe a sua @hotmail.com. Aqui, claro, você vai se dar bem e curtir uma sequência inteirinha. E o melhor, ainda vai mandar aquele alô esperto pra quem você quiser. Que bom, né? Que legal. Vamos então mandar um alô aqui pra Tainá, ainda pra... Esqueci o nome da pessoa aqui. Cadê o nome da menina que quer mandar alô, rapaz? Pediram alô aqui. Ah, deixa eu mandar um alô pro Douglas. Alô, Douglas. Douglas Thiago Viaro. Pluga com a gente também. Valeu, Douglas. Abração. Rosley Rodrigues, né? Que tá curtindo nosso som. Vai curtir mais uma sequência show de bola. Tá chegando o som bacana com o Gustavo Lima. Fui Fiel, essa música parece muito aí com o Tony, né? A música do Tony. Rihanna com David Guetta. Right Now, tem também o som bacana com Maria Cecília Rodolfo. Nunca Mais Me Deixe. 11:20 Não Vai Voltar. E tem ainda The Wonder. O cara gosta dessa música, hein? Cash The Sun. É aqui, no nosso Super Programe-se. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programe-se? Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar. Ou mande um e-mail para programeasu@hotmail.com.

Se ligue na fanpage do Programe-se. facebook.com/programe-se no ar. É paixão, hein? Quero um beijo pra matar essa saudade e calar a incerteza que me invade. O que passou, passou. Nada pode separar as nossas almas. Senta aqui, me dá um abraço, se acalma. Pra mim nada mudou. Nós dois olhando o horizonte, aonde o sol se esconde, e vendo a lua aparecer. Deixa amor correr nas veias, curar nossas feridas, que um novo dia vai nascer. Nunca mais me deixe assim, e nem fale de separação. Já conheço a dor de te perder, eu já me perdi numa ilusão. Juro, nunca mais vou te deixar. Você não merece a solidão. Me perdoa se eu te fiz chorar. Eu preciso tanto do seu coração. Se esconde, e vendo a lua aparecer. Deixa o amor correr nas veias, curar nossas feridas, que um novo dia vai nascer. Nunca mais me deixe assim, e nem vale de separação. Conheço a dor de te perder, eu já me perdi numa ilusão. Juro, nunca mais vou te deixar. Você não merece a solidão. Me perdoa se eu te fiz chorar. Eu preciso tanto do seu coração. Nunca mais me deixe assim. Solidão, me perdoa se eu te fiz chorar. Eu preciso tanto do seu coração. Do seu coração. Erudito Tech, agita o seu rádio. Programe-se. Fala galera, aqui quem fala é o Vitinho da banda 1120 e o nosso som você escuta aqui na rádio que completa você. Invade as janelas do coração e bate no peito e deixa sem jeito. Te faz lembrar uma bela canção. Porque hoje você faz doce, nem muda a cara pra pedir perdão. Sei que por dentro leva no peito toda desilusão. Chora em segredo, sofre em silêncio. Eu sei que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir. E se ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver sem mim. Não sei por que você já foi, estou em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Janelas do coração. Eu sei que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir. E se ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver sem mim. Não sei porque você já foi outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Não sei porque você já foi outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. Mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Direta com o ouvinte. Programe-se. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. Just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, we refuse to run. We've only just begun, you'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. The sun. I'm never down. Lying here staring up and you're looking down. I'm never down. Live forever, forever with you around. We've only just begun. Hypnotized by drums into forever comes. You'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come. We refuse to run. We've only just begun. You'll find the sun, you'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. Chasing the sun. Chasing the sun. Aqui o nosso programa, esse bom demais, é a rádio que completa você. Vamos lá, rapidão no nosso pit stop daqui a pouquinho. Aliás, né, acabou nada, já tem o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente continua. Daqui a pouquinho tem Vitor e Leão, tem Cat Perry, tem Jota Quest, tem Cidade Negra, tem Jades e Jadson. O cara toca muito aqui, né? Então segura aí, dois palitos, volto já. Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se! Salve, rapaziada! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Que bom ter você aqui no nosso Programe-se. Tá afim de participar? Fica com inveja dos outros, não, ó. Mande aqui a sua lista de 4 músicas pra nós, tá bom? Programe a sua, @hotmail.com, facebook.com/programe-se no ar. Tem música boa chegando, a última sequência, Humberto Júnior, ainda pra Beatriz Ribeiro e um alusão também para a Joicinha Guimarães, curtindo o nosso som, e a última também pra Mila Silva, né? Vamos curtir a nossa última sequência? Shakira, Rihanna, tem Katy Perry, tem Zezé de Camargo, Luciano, e tem a música do Carnaval 2014, Piscirico, Lepo Lepo. Abraço, beijo, tchau, gente! Programe-se! 4 músicas do ouvinte na sequência! Rub on a kilter, keeping with me.

Que a sua sequência, programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Ah, eu já não sei o que fazer. Duro pé rapado com salário atrasado. Despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade: se é dinheiro ou é amor. O duplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. O lepo, lepo. Vai! E ah, eu já não sei o que fazer. Duro pé rapado com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade: se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Lepo, lepo. Vai! É tão gostoso quando eu ha. É tão do rap. Programe-se! Envie sua playlist de músicas e tenha a sua sequência rolando nas próximas edições. Acesse o facebook.com/programesu ou envie o e-mail para programesu@hotmail.com. Programe-se!